meu também. Praia em redor de mim feliz, ilha de amor que eu mesmo fiz. Gente que vem viver o amor nessa amplidão de luz e cor. Paz de um moreno sem pretensão, que deito amor e espero o céu. Gente que ri sem ver porquê, canto cantar que o mar cantou. Sonhe, cês vai vivendo Deus, amo seu sol que esbanja a luz. Tudo isto é meu, veja porquê. Onda quebrou, nasceu você. E de ser sol, e de ser mar, e ser a paz de ter você. Ser mar e ser a paz de ter você.